convidar cada um de vocês para adorarmos ao Senhor juntos, porque o Senhor habita no meio dos louvores. E enquanto nós vamos adorando ao Senhor, nós vamos expressando palavras de amor do fundo do nosso coração a esse Deus glorioso. E aí, consequentemente, nós passamos a louvar ao Senhor, porque quem adora a Deus, louva ao Senhor também. Então, abre a sua boca e adore o Senhor, e louve ao Senhor, porque Ele habita no meio dos louvores, e a presença dEle se faz para mudar situações e equilibrar as emoções. Aleluia! Glória a Jesus! Thank you. toda a glória, todo louvor ao Rei dos Reis, a sua majestade, que nós adoramos e glorificamos o teu santo nome, ó Rei Jesus, aleluia. Jesus, Arabahatoroi, Meu Salvador, aleluia.

poder libertar, Senhor, fortalecer, curar, em nome de Jesus. Toca, Senhor, agora. Obrigado, Senhor, pelas curas que estão acontecendo aqui, Senhor, solução de problemas, mudança de vida, Senhor. Em nome de Jesus, eu repreendo essa mão preta do diabo que cega os corações espirituais para te enxergar, Senhor. Toca agora, libertando, ó Pai, em nome de Jesus, aleluia. Liberta o teu povo, Senhor, age com o teu poder. está do seu lado. Você é uma bênção. Amém.